θέλω να γνωρίζω αν το απόλυτα. Nós Mateu, amigo, 160, azul 2781. Deixa eu ver, Mateu, 160, azul 2781, obrigado. Ou 1866, autorizado final do ILS, desça para 2003, com ajuste 9096, informe estabilizado. Mateu, 2706, 06, direto para o Via Índia, ponte da última torre no 895, voo 9705. Pastor Onomeia, frequência livre, Pátio Militar. Boa noite, bom serviço. Boa. Boa no 099, decolagem autorizada no 50 grau, 07. Livre decolagem, então, no 0, vou 099. Foi Salvador, boa noite, 9705, Branco Ponte Verde. Boa no 705, após aeronave da companhia, autorizada alinhada e manter. Frente para rolar de aeronave da companhia, Lima de 10, boa no 705. 1099, decolada 1197, meu controle, frequência 120, décima 8. 208, tá bom. Vou 1099. Então, eu acho que até aqui vai fazer a checagem, tá? De Serra Brava, só fazendo o Aritio, copy. Frequência 1260, retornando 1288. Chama Recife agora na frequência 1260 e alterna 1288. Acione identificação, vou na prova e tapo para chegar na mar e chamo no ideal descida. O ajuste chama 016. Double ground, American 330, Sparky Gate 11, you have a good evening. Leaving 230. Recife, na frequência 1260, alternando 128, décima 8. 260, 1288, obrigado. Nossa, vista para o nível 050. Bom, no 866, no solo aos 25, do táxi à direita, ele falou um. Aí, Segue Mitsubishi, reporte na papá para ingresso. Report on taxiway in Lima. 95. 513695, bom, 705. Um 5 0 grau, 7 9. Kilo, taxiway Lima, call ground 121, that's moment. Kilo approved taxi by April 1, pay attention to the marshal at in front of taxi Lima. And go ahead, via April 1 and taxi India until holding point 1810. Approach holding point Tower 18-195, altimeter setting 1016. Golfo Mike autorizado ingresso no 97, reporte alinhado e pronto, sabe ser um homem. Ok, vai ingressar, reportar alinhado e pronto, 97, Golfo Mike. Sobre a pista, né? Sim, é a pista. Hotel Kilo, clear line up and take off runway 10, 150 good, 7 knots, QNH 1016. Serra Golf Mike, mantém a posição, vai fazer com. Tango Oscar Hotel Kilo, Airborne 33, Salvador 10.8. Salvador 10.8, Oscar Hotel Kilo, Tango Oscar. Sierra Golf Mike, decolagem autorizada, pista 97, vento 140 graus, 08, mano. Salvador Tuxo, Papa Tango Oscar Hotel Kilo, good evening. Hotel Kilo, Radar Center, climbing angle level 210, Lotar Departure. Climbing and maintaining for level 210 via Lotar Departure. Also, Hotel Kilo is an ambulance. To request, if it's possible, coordinate with your systemist, fly direct to the team. Fortaleza, Oscar Hotel Kilo. Stand by one. Golf Mike decolou 235, chama o controle de frequência no 208. 208, graças a Sierra Golf Mike. 410. Papa Sierra Golf Mike, muito boa noite. Boa noite, Sierra Golf Mike, contato do radar CDBS, 430. Direto 430, Sierra Golf Mike. Controle Salvador, boa noite, voo 1968, chegada na Calçada, passa 200 para o 50. Boa noite, voo 1968, chegada da Mari, desce para 050. 050, possibilidade de mais rápido. Aguarde, mantém a chegada. Esse Golf Oscar, desça para 2010, ajuste 10 no meio, reporte localizador, livre LS, pistão no 0. Papa Tango Oscar Hotel Kilo, vai direto Lotar Position, after Lotar, Abuco. Lotar Hotel Kilo, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, direto Lotar Position, then Abuco Position. Lotar Position and then Abuco Position, Oscar Hotel Kilo. Papá, Sierra Golf Mike, chame agora o centro Recife na frequência 251, alterna 133.95. 251-3395, Sierra Golf Mike. Delta 358, chega da Mari, desce para o nível 060. 060, perfil máximo, 358. Delta 358 manter a chegada número 4 na aproximação. Tango Oscar Hotel Kilo, compass position, direct to Abuco. Abuco, position, Oscar Hotel Kilo. Alô, Whiskey Golf Oscar, Líder Leste, Vitória 295. Papa Romeo Whisky Golf Oscar, boa noite. É forte baixar travado, ajuste de altímetro 1-0 na minha. Sucessão, senhor, no posicionamento, cancelar e prosseguir para a pousura 1-7. Ok, sim, chama para o cancelamento. Jovem. America correction, Europa 083, reduce speed to 220 knots. 220 knots, Europa 083. Voo 1968, desce para 2000 pés, ajuste 1-0 no meio, avisa elétrica, poste localizador. Descendo para 2000, 1-0 no meio, informará estabilizado, voo 1068. Propõe o Whisky Golf Oscar. O plano instrumento cancelado aos 44, chame na base baixado travado. O vento no 5 graus, 08 não. Vamos lá, baixado travado, Golf Oscar. Golf Oscar, informa que após o pouso, o parqueamento, o hangar da Baia Té. Confirme o parqueamento? Hangar da Baia Té. Presidente. Kilo, Europa 083. 33 Alpha, 4000 feet, 18016. 4000 feet, 1016, Europa 083. Fase bastante travado, o Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, foi autorizado pista 97, vendo 150 graus, 089. Oscar. Reduza para 220. Iniciando a redução para 3 down to 2000 feet and H1016, report localizer 1010. Down to 2000 feet, 1016, call the localizer, Europa 083. Papa Romeu, esse Golf Oscar no solo 47, frequência livre direito. Operação 70 metros, número 3 na aproximação, vai seguir um Airbus 330. Mantém a proa, limite o localizador, desça para 3 mil pés, ajustado 10 no meio. Sobre gestores, mantendo proa para sequência, aumento 3.016, limitado o log, inclusive está visual com tráfego aí no sentido contrário 30, está 3.050.

Metropolitana, aquele cordial, até 3858 na longa final da 10. E aguardando o pouso do 30. 58, continua a aproximação, aguarde pista livre, boa noite. Aguarda pista livre, 3850, tá. Confirmando a 7 a bordo, Patrão Romeu. Europa 083 on the valley 55 now right side and come around 121 that's more. 1. Passa 1-1, single day. Costão, via Golf 677, nível de voo 099. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída onde? Aciona 0271, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, pista 90, vento no 50 graus, 109. Livre pouso 90, tá baixado e checado e um belo visual de lua cheia, até 3858. Europa 083, approach taxi via taxi Alpha and Juliet to main apron, gate 10, pay attention to the marshals. Alpha Juliet to gate 10 and we follow the marshal instructions, Europa 083. Metropolitano, excelente noite, é 3858. Bom, se desça para 4 mil pés, ajuste 10 no meio. Cuidado, tá destaque para o pátio principal via Alfa e Juliet, portão 02. Alfa, Juliet, portão 02, está 3858. Chame 310, Lisa Leste, chame torre 118, decimal 95. 95, boa, aumenta. Pastor 1-6, táxi autorizado, chame na Taxi Hotel para o cruzamento. Ok, Alto 16, ele aí está o espaço camarada na parte do hotel para o cruzamento. Zero, boa noite, táxi via Alfa, Júlia de Porto Alta 3. Alfa, Júlia de Porto Alta 3. Portão 03, 6310. 03, claro. No meio, autorizado ingresso via pista, reporte aliado e pronto, cabeceira 1x0. Então, no meio, autorizado ingresso via pista, reportará em posição próxima do colégio. Alfa Tiago Oscar Alfa, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 7, nível LS, reporte localizador da 10. Partindo 2000 com 1017, vai reportar estabilizado no ILS da 10. Alfa Tiago Oscar. Salvador, azul 2795, informação Tango. Azul 2795, boa noite, senhor. Identificação, mantenha nível 180. Foi na proa do Ipelo. Para chegar a ponto, reporte unidade descida. Aidente, vou apelo, reportarei para descida 2795. 1,6 em posição para decolagem. Pastor 1,6, decolagem autorizada, pista 1,0, pressão 1,5,0 graus, 0,7,9, ajuste de ótimo, 1,0, monta. Pastor 1,6, autorizada a decolagem. Decolada 1,0, chame controle, frequência 1,20, 1,8. Controle 1,20, 1,8, bastão 1,6. Controle, pastor 1,6. Pastor 1,6, boa noite, contato radar, saiu da Conde, subo 090. Pastor 1,6, subirá o 090, sai da Conde. 1,6, solicita pro direta pra Conde. 3,0, direto Conde, 2,3,1,6.